2243. Novamente, por gentileza, o azul 2639. Sétimo 25 milhas da posição Conde, serviçado a Ferrari, chama o controle Araçaju, na frequência 120, decimal 3. Ativo, agora, muito obrigado, até mais tarde. Sou eu, Papa Romeu, Telefatango, ao norte da torre. Fatango, autorizado direto para o Pátio, vento 130 graus, 07 mais. Autorizado direto, Mato Sano. Adiante, pronto, 2639. Decolagem autorizada, vento 130 graus, 07 mais. Livre, decolagem, 2639. Grafatango, aos 34 livre corte, meu boa tarde. Decolagem 134, controle 120, sinal 8, um bom voo, muito obrigado. Nada, que isso, vai chamar o controle, obrigado, até a próxima. Sim. Boa tarde, azul 2639, decolou, passa mil pés. Azul 2639, contato com o radar de decolagem, sobe via saída da época, nível 380. Ativa, sobe via da El para o 380, 2639. Afirma, autorizado, Salvador Brasília 360, via autorizou 197, decola pista 10, curva à direita, saída A, bom, 1, transição Elefa, controle 120.8, transponda 5035. Autorizado Brasília 360, via autorizou 97, decola pista 10. Primeiro com a direita no perfil da Arbor, 1 no transição Alepa, 1208 o controle, 3053 o transporte, a posição é a 9, o transporte, 2023. Delta 19, estime pronto para puxar a questão. Passando o Lima aqui da CEPTA, siga para o controle. Para o nível 125, vai estar esperando. O Lima 26, confia para o abate, pessoal. Para o abate, para o suplemento. Sou 1996, desse cara 250010, após Itapiravó, até a Vitor 366, está autorizado a RNAV da pista 10, resposta estabilizada. 256-25000, após estar com o 366, está autorizado a RNAV da 10, com o 966. 966, ajuste no 05. Com o 05. Controle. Número 0.8, transponda 5.5.5.3. Está correto no pátio militar, chame pronto para o acionamento. Ok, autorizado, chame pronto para o pátio. O 2639, Tetra Recife, 1251, alterna 128, decimal 35. 125, 12835, Recife, obrigado e até a próxima. Confirme para o som. Quebec Kilo para Veracruz, só instante a cópia, ajuste no 09. No 05. Taxa CLR 6258 ao bordo. No 68, 5 horas, alterna canal. Ok, direita, ponto espera 1895, taxa autorizado. No 05 no ajuste. O general. Está só um instante a cota, ok? O ajuste no 0 no 5. Autorizada, pistão 0, ventura 20, grau 089. Autorizado, ponto 190. Táxi autorizado, parte militar até ataque seu hotel. Reporte no hotel para o cruzamento. Força aérea 2314. Mantenha a posição, força aérea 2314. Parque do Pituaçu, Romeu, Fox Trash Lima. Romeu, Fox Trash Lima, Torre, 118, decimal 95. 18, Salvador, muito boa tarde, meu Papa Romeu, meu Papa Tranquilino. Alô, Saxima, boa tarde, prossiga. Passou através do parque do Pituaçu, a intenção é pôr direto no passe 5 na DTA. Autorizado, pensou no 30 graus, 089, remonte no solo. Afirmativo, direto ao passe 5, EVTA, remonte lá no solo, rompeu o foco para aquele lá. Foi Salvador, que é 63, 69, remonte no zero. 3659, boa noite, Charinho, mantém-se no zero. 3659, solo aos 48, 90, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9. Afirmo. Controle 9208, 0131, transponda. 1866, antes da identificação, voa Mário, para que você está chegando a Mário. O ajuste em Salvador, 9025, desse paradigma 050. Informado Voar na posição de erradiça 368 para a identificar o F. Autorizando o decolagem, estão 0021 0 graus, 079. 2, 1, 6 a bordo, 3 horas e 40 Campinas, Senado. 3, 3, está autorizado, via Pátio, Indial, ponto espera 1895, ajuste militar em Rio Verde. Pátio, Indial, ponto espera 1895. Para a atenção para nível 105, mantendo o topo norte da identidade para a equipe. Guardando, tem a fila prevista para o processo de processo? Comentar o Lima aqui, qual é a informação? Poderia manter a força 80, a negativo, para passar no Lima aqui, prossiga para o setor norte. Vamos passar um Boeing 737-87 que está fazendo desvio nessa região. Pronto, o estimado da passagem do Boeing 737-87 é mais 8 minutos. Cruzeiro 2314, ingresso taxi Alfa, reporte antes da Gileta. Controle Salvador 08, 69, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, 69, passando no 1695 da EL. 69, contato com a decolagem, sobe via saída da EL, para o nível 360, estou autorizado voar direto da EL. Sim, sobe para o 360, direto da EL, Oceano 659, obrigado. Após o TAN Juliette, portão 3. Após o TAN Juliette, portão 3. Fiz 197, copy. Salvador Galeão, 360, via para o Novembro 857. Decola pista 90, curva direita da EL, Leida, Irume. Controle no 20-8, transponder 5060. Galeão autorizado nível 360 via Upper November 857 da EL Leda Irume, controle 1-0-8, transponder 5060, porta 3197. Direita após, portão 62, chame pronto, para puxar o adicionamento. Chamará, 3197. O Golfo adicionou o portão 3. Sim. Procéria 2314, ingresso taxi Juliette, Antônio, o pátio principal. Até o ponto de espera via Índia. Na Índia, no ponto de espera chame torre 1895, ajuste de altímetro 9095. Procedura 2314. Eu quero Gol 1866, Palmo Santo, gol 11 horas, 1866, Palmo Norte, passa agora nível 105, subida para nível 125, Charlie 208. Gente, gol 1866, tem o tráfego 18 milhas, a proa 2 mil abaixo. 0.8, Mongol. 120.8, grato, Torres, Leste Back 1. Tá na proa subindo, agora, tá cruzando 11 mil, é isso? Afirmo, passa agora o nível 110, subida para nível 125. Passando o 7 back 1, decolado pista 17. Capitão Juliette, cadê aquilo? Mantém o corredor Axé 1007, após parada barra. Axé 1007, reportará o parada barra, o Juliette back 1. Gol 1866, voa até a dica 366. Ok, o gol 1866, voa o 366, já está cruzando em nível contra. Ok, quilo pode aprovar a Veracruz? 7 quilo, autorizado o Veracruz. Então, Lima, aquilo que foi autorizado para Veracruz, está por informado anteriormente, agora passa o nível 1.00. Ok. O Papatango Lima, aquilo que foi, prossiga para o vertical de Veracruz e aguarde para o lançamento. Sim. Como vamos atingir o nível antes, podemos subir até 1.30? Sou Lima, aquilo que foi. Controle, boa tarde, 3283, decolou a avó 1 na 3283. 3283, contato radar decolagem, sobe via saída Arbo 1 para nível 360. Via saída Arbo 360, vigilância 3283. Salvador, que é 6259, pode aprovar direito para o Dimótipa? 6259, aguarde autorização. Tem só a gileira aguardando o Dimótipa, né, Dimótipa? 1866, vem para 4.000, ajuste no 015. Ele fez 4.000, 1866. Boa noite, aguarde a cópia no 015, no ajuste. Gente, da Sintayak aqui na posição número 4, aguardando, gol no 019. Para lançamento, mais 5 minutos. Acho que vou fazer alguma coisa. É, 3 dias. Janela 259, autorizado Ognazio. Opa, obrigado. Estou direita para o de Ognazio, o Janela 6259. Rumo 02, decolagem autorizada, pistão 0, vento 140 graus, 099. Decolagem 2.3, mantém o perfil da saída. Mantém o perfil 3.2.3. 1866, detalhe 2500, pede para autorizado R, nave da pista 10, ajuste 1016. 1016 agora, 1016 com 2500, está autorizado R, nave. Está autorizado o lançamento para o Lima 16. Guarde o papai no Lima 16. Quanto é? É 3283, Goiarbo da presente. Botão 3283. Controle, boa tarde, Rumo 02, decolada na sua escuta, saída para o cruzando o Rio Peste. Rumo 02, contato na decolagem, sobe via, saída Coral para o Rumo 00. Sobe via Coral para o 100, Rumo 02. Lima 3, livre lançamento, informo, tem um tráfego para Veracruz, passando agora para a Barra, um chave 182. Afirmativo, esse é do Zó. De Paulo tráfego 1 hora, 1.4 milhas, como Nordeste, mandando em voo 95, chave 208 para lançamento do parque. Sexto tráfego 3283. Cidade de Quebec Kilo, atende tráfego para lançamento de parque de chave 208. Pode para a realidade. Se você deve ficar back aqui, vou apresentar. Rumo 02? Rumo 02, você? Via à esquerda, proa 210, 20 milhas de salivar com ações. Rumo 02, após exercício, vou para o São Paulo. Está com a mão na esquerda pro 200 e após levar a mão na mão. M259, 7 Recife, 1251, alterna 128, decimal 35. 1225, 6259, galera. Por quantos milhas irá manter de vez? Aproximadamente 15 milhas. Um 866 visual na final. 1866 torre, 118 decimal 95. 295, obrigado. Iniciando o lançamento Lima Kilex 6. Abatango Lima Kilex 6, livre lançamento, é baixo para a descida. Kilex 6. Gente da pista, molhada ali, me pôs. Espera 1895, táxi autorizado via Índia e Alfa, 1016 no ajuste, 3196. Táxi autorizado via Alfa, 1096. Dois, Centro Recife, 1260, alterna 1228, decimal 8. 260-288-38-3223, boa noite. Fala, Bono Zero, na prova. Pesado, Salvador com fins, 360, via Presolo 21, decola, pista 90, cor direita, saída A, Bo 1, transição elétrica, controle, Salvador 120, décima 8, transponda 5065. Autorizado com fins, 360, via Presolo 21, decola, 90, curva direita, arborou a transição elétrica, transponda 5065, 208 ao controle, gol 109. 5065, direita após, confirmando, portão 4, Champrano. Tomando pronto, 09. Vamos para posicionamento, gol 09. Então, são vários autorizados, Shintek. Câmara ataque, pista no 0, gol 09. Ele mantém aí, deixou na 0. Aqui mantém 1 0, certeza na 7. Em máquina de certeza, Matheus. Gol 1 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Bono 099, autonomia de 3 horas e 5, Belgrano 60, Belgrano Brasília. Bono 099, táxi autorizado via Índia e Alfa, da ponto espera, no ponto espera 1895-10-195, no ajuste, boa viagem. 095, Índia e Alfa, no ponto espera, chama 205. Obrigado, boa noite, Bono 099. Salvador, boa noite. Gol 909, ponto 0, 0. 3197, decolagem 08, controle 120, decimal 8, mau voo. 208, obrigado, boa noite. Silêncio é 2, 866. Boa noite, 3197, passando 2300, Nagaio. Tá 3197, contato radar, decolagem, sobe via CDZE para nível 360. Gente, 360 autorizado. Informante está marcando aqui a Pro 130, com mais 2 milhas apenas para contornar a formação já intercepta. 3197, após desvio, sua posição, Leda. Após desvio, Leda, graças. Decolagem autorizada, pistão 0, canto 1, 0 grau, 059. Decolagem pistão 0, Bruno 0, na verdade. Controle, Salvador, Eduardo, Papa Terra, boa noite. Papapá, Papa Terra, acende identificação da CV, chegada a Mari. Para o nível 050, o agente Salvador 10115. Papa Terra, chegada Mari, autorizado 050. Zona 099, decolado, zona 0, controle 1, 10, 0, 10, 8, mão. Obrigado, 08. Boa noite, controle gol 2099. 1099, contato radar decolagem, sobe via saída Arco 1 para nível 360. Arco 1, 360, via. Marlboro 099. Roma 099, autorizado elétrico. É, Léo, obrigado. Papai, Copa Serra, boa posição estável, após a etapa, a voz é 3666. Confirme, para onde Copa Serra, senhor? É Copa Serra, boa posição estável, após a etapa, e Serra, 3666. Olha, da presente etapa, mais informo que o F Copa Serra, aeronave e tripulação não homologada para o R. F Copa Serra, ela irá realizar o comprometimento. Papá Serra, pode estar pegando a posição, turma, para a gente desenvolver a pistão no zero. É, entendido, Frank Sapp, sinal indireta, Zulu, da 1 a 0. Afirmo, é com Papá Serra. Zona 97, Centro Recife, Cono 251, alterna 128, decimal 35. 251, 2835, obrigado, uma boa noite, 317. Tango Vitor, Kilo Delta, essa é a identificação da TV chegada a Mares para nível 067. O ajustador no 095. Kilo Delta, afirma, nível 060. 099-76-1260, alterna 122-8. 1260, já é secundária. 1099, Recife, 1260, 1288. 288, obrigado, hoje. Papai, Papai Terra, pode TAP 10 para 2, 1000 pés, com o ajuste Salvador 9015. Papai Terra, pode TAP 2000. Do 705, só instante a cobra, ajuste 9095. 9095. Papai, Papai Terra, estabilizado em nível do Google, pistão 0. O ajuste estava dando 0,15, reposta estabilizado. Papai Terra, reportará estabilizado. Tango Vita Sul Delta, 57 por na pista 90, pista 97. Número 2 a 4 milhas da posição Coral, precisada encerrada, chame de controle e deve na frequência 1201. Tango Vitor Kilo Delta, exemplo para 4 mil pés, o ajuste em Salvador 0015. 142, com informação. Rono 242, FM identificação, voa até a Vito 366, deve para 5 mil pés. O ajuste em Salvador, 1-0 no fim. Aqui, Serra Vito 366, tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Tá, Salvador Galeão, 360, via o 39857. Decola pista 1-0, curva direita, saída da El e da Motiva. Controle 120-8, transponder 5072. Galeão, ele é o 360, via Upper 90857. Decola 1-0, direita da El e da Motiva. 208-5072, transponder 1705. Ok, corrigindo, mude a saída para Dael, Leda, Irume. Dael, Leda, apoio direto, Irume. Dael, Leda, Irume, o 1907, braço. Portão 3, chame pronto. Ok. Papel estabilizado, já em condições visuais, né? Papapá, é o papá Sierra, 2-1-1-8-9-5. Oi, 7-8-9-5, graças, boa noite. Oi, Salvador, é Papa Serra, transfere. Papa Serra, boa noite, movimentações. Boa noite, após o externo cancelar e prosseguir para 1-7. Reparte para cancelamento. Papa Serra. Para o cancelamento, senhor. Aos 21, aos 2025, autorizado a abandonar a final 1-0, reparte 1-7. Ah, já pode prosseguir para a base pela direita, 1-7. Tô 1-2-4-2, desce inicialmente para nível 080. 080, 2-4-2. Convido aqui o Delta, vetoração para sequenciamento curva esquerda para o 020, limite a radial 280 em Salvador. 020, 2-2-0, vem para o Delta. Convido aqui o Delta, não será ultrapassado por um prazo de 767 com urgência para pouso, para fazer o passo a bordo. Ok, senhor. Vitor Delta. Confirme pede do passageiro a bordo, ou toma se está sentado por câmera no carro. Então tá, está recebendo passageiro. Então. Chegou 1-2-4-2, informe necessita apoio no sol? Foi mesmo, no sol. Pede. O passageiro é 8-5-6. Claro. Controle, se possível, por vida de Lumeta, vai dar ação para 1-7. Tem que reduzir aqui para evitar o confronto com a aeronave. Passando vida de Lumeta, mantenha pro 020, aguarde instruções. Ok, aguardando vida de Lumeta. Zona 242 desce agora inicialmente para nível 070. O 1-2-4-2, salvo tráfego 1 hora, onda 4 milhas, rumo nordeste, passa agora nível 060, emitida para 4010, passa Alfa, Tango 4. Tango Vitor Silva Delta, desse cara 3.000 pés, o ajuste no 095. 3.000 no 095, Vitor Silva Delta. Sexta-feira, autorizando repartidora na pista. Chame pronto para pushback. Autorizado, chame táxi. O voo não está doce. Autorizado, pushback. Vai com o nosso hacker. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pode você quer descer, né? 1972, S-0250, foi superado agora 10 agora 10 horas, 4 milhas, passa agora no nível 45 para 3 mil pés. Pois, 625-0010, voando para o 2-4. Vamos ver se o 2 foi autorizado a RNAV da pista no 0. O ajuste estava no 095, o repete estabilizado. Está estabilizado, eu vou. 2 para 2, RNAV da 1.